coisas que a vida ensina. Uma lição o tempo não levou. Noite eterna de amor. Corpos se juntaram sem pudor. Mas agora estou na solidão. Enganaste o meu coração. Minha vida hoje não é nada comparo ao frio da madrugar. Sim, é demais o meu sofrer. É demais por te querer. Mais que tudo na vida. Viver sem ter razão é viver sem coração, alimentando essa paixão. Noite eterna de amor. Corpos se juntaram sem pudor. Mas agora estou na solidão. Enganaste o meu coração. Minha vida hoje não é nada comparo ao frio da madrugada. Sim, é demais o meu sofrer. É demais por te querer. Mais que tudo na vida. Sim, é viver sem ter razão. É viver sem coração, alimentando essa paixão. Sim, é viver sem ter razão. É viver sem coração, alimentando essa paixão. Olá, amigos ouvintes. Estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 15 de fevereiro, terça-feira do ano de 2011. Programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Mas ainda há tempo para lhe dar a receita do nosso programa de hoje. Amigo ouvinte, não é tanto uma receita, mas é mais uma sugestão de uma sobremesa que é maravilhosa. Experimentei um dia destes e digo-lhe, amigo ouvinte, que é uma receita maravilhosa. É ananás com chantilly. O amigo ouvinte compra o ananás natural, sem ser em lata, natural, descasca, corta-o às rodelas, tira aquele carocinho que traz ao meio, depois o amigo ouvinte corta as rodelas do ananás em cubos, como se costuma partir, e depois leva, coloca dentro do recipiente, dentro de uma travessa, e depois coloca-lhe por cima chantilly. Depois leva ao frigorífico durante uma hora e meia a duas horas e depois está pronto a servir. Amigo ouvinte, digo-lhe que é uma receita maravilhosa. Ananás com chantilly é uma receita muito, muito, muito boa. Bastante simples de fazer, como reparou, mas muito maravilhosa, muito gostosa mesmo. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, comigo, Paulo Santos, que lhe faz companhia terças e quartas-feiras no horário das 19 até às 19h30 aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si e até lá.